Vai falar. Ah! Homem bebe demais. Homem faz é agressivo. Homem faz, é culpa de tanta rua que tá na sua vida. Vai procurar o aleluia. Não consegue o empregador é tranca rua que tá trancando o seu caminho. A mulher rapariga é Maria Padilha que tá na sua essência. Então, menino, tem que se pensar o que é espiritualidade. Tranca rua não tá pra trancar a vida de ninguém. Pra ajudar. Agora, se o cara é preguiçoso, vagabundo, e não consegue as coisas porque não busca, porque não merece, o que, que eu tenho a ver com isso? Então é muito longe dele. Viu, meu? Pode sim. Tá, moleque? Quando fazem trabalho interreligiosos e se comprova que o Exu não é nada do que pensavam, daí justificam dizendo que o diabo é melindroso, ele sabe disfarçar um ser bondoso ali. Quando a pessoa viu que perdeu a batalha, que Exu não é o que ela achava que era, daí dá desculpa porque o demônio é enganoso. Como que o senhor vê isso? Enganoso é ele, que pensa dessa maneira, ignorante. Porra, você vai ver, conversou com o Exu. Mas ouviu o que precisava ser dito. E aquilo foi bom pra vós? Que demônio que faz alguma coisa boa pra vós? Né, moleque? Sim. No cavalo que fala. Se tranca a rua for demônio, eu vou adorar o demônio. Oh. Espírito que nunca teve em terra e muito vai me questionar e eu não ligo com isso, como já falei pra vós. Boa. Se quiser falar de mim, fala, não tem problema. Eu já falei, aquele que duvida, quer falar de mim, fala, mas aquele que duvidar de mim, ele toma. Eu não falei isso também na próxima? Sim. E aí toma de que jeito? Da própria espiritualidade, moleque. Porque se deve ter o respeito e o amor para aquela entidade que está ali fazendo um trabalho sério. Não precisa, médio, tá mudando voz, mudando fisionomia, andando torto. Pra se ter uma energia lá. Seu Exu. Bora também pra quem tá. Vamos. sabe? Tá feliz, né, mulher? Proteção de Dracão, deserto encruzilhado, dando toda a força, luz e sabedoria. Poxa. E é assim que você é. Até que enfim chegamos nós, né? Até que enfim, seu Exu. Graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade do estudo. Não só aqui convosco, né, mas aqui na região, que o senhor aí ajudou a proporcionar. Não esquecendo, desmerecendo de Tiriri, viu, moleque? Sempre há muito trabalho a se realizar e a gente não faz ideia, né? Tudo que acontece para um trabalho desse acontecer. Como que vós fala? Por detrás, né, meu? Isso. Pensa que é tudo muito fácil. Vai ver o sofrimento lá. Seu Exu, qual é o nome do senhor? Dracarrô de Sete Encruzilhadas. Por que da Sete Encruzilhadas? Porque pra mim não tem caminho fechado, mano. Pode sim. O que é Exu e qual que é a função de Exu? Primeiramente, fazer a guarda. Seja ela no terreiro, seja ela no cavalo. Segundo, trabalhador de Umbanda, quando me incorporo no cavalo, é para se fazer a caridade dentro dessa seara, dentro dessa casa. Seguir a ordem do preto velho, mas tem as minhas ordens também na linha de Exu, que não é muito diferente das ordens dele, que é se fazer a caridade e fazer o bem, né, moleque? Claro. Qual que é o trabalho que o senhor realiza no astral quando o senhor não está incorporado? Esse trabalho guardando terreiro, guardando essa casa, como já falei para vós, vamos passar. Tem porta de aleluia e chofi. Esse tem também a missão para não deixar os quilombas o meteram. Fazer bagunça e muitos ainda acabam passando lá. Faço muita questão de guardar lá. Guarda aqui. Para não se ter zombeteiro. E se entrar pro lado de cá, vamos colocar ele no eixo, né, moleque? Certo. Então, se é o trabalho de... Quando não estou procurado meu cavalo, é na porteira. Ajudando a passar de quem entra, quem sai. Tá certo. Então, quando diz guardando, o que, que quer dizer? O senhor cria um campo de força? As energias dos Exu, não só eu, como todos os Exu da casa. Com a sua função energética, está lá. Na truqueira, na porteira, para que você não deixe a energia negativa de entrar. No dia de uma sessão ou no dia de desenvolvimento de um. Por isso que vós prestou atenção nessa seara que se canta pra mim. É. E tem muitas coisas. No começo, né? E no final. E no final. Quando diz assim, Exu, Exu, tranca a rua, me fecha. E abre o terreiro, me fecha a rua. Isso. Pra poder responder a pergunta. Exu, tranca a rua, me abre o terreiro e me fecha a rua. Já não falei pra vós que eu tranco a rua? É. Que é o trancar a rua? Trancar pra maldade. Pra que a energia da maldade não se possa adentrar essa casa. Tranca a rua, tranca a rua. O que tem na rua não presta. Então o que na rua não presta, eu tranco pra não deixar chegar no cavalo a quem gosta de mim. Claro que sim. E por que que o senhor aceita que a gente faça esse registro desse conhecimento através da tecnologia? E muita gente diz que Exu não fala nem aparelho desse. Exu acompanha a evolução como mais vocês. Preto Velho falou, Exu volta a falar. Quando se é para fazer essa... Como que fala, moleque? De diálogo. É. que usa essa coisa aí. Filmagem. Pra si. Não se tem um propósito. Não tem por que eu ficar me aparecendo pra alimentar ego de médio ou alimentar ego de alguém que seja que queira tirar retrato do Exu. Aí sim não tem, o Exu não faz. Não faz, né? Mas quando se tem um propósito, que é o quê? Passar a mensagem do povo de rua, da minha linhagem. E principalmente, como falei, tirar essa anarquia que fazem com o meu nome na espiritualidade, eu não aceitaria fazer. Então se tem, por causa que se tem um fundamento e um propósito. Entendi. Quando diz assim, o Exu tranca-ruas de verdade, ele está acima desse negócio de ficar chateado com o que fazem com o nome dele. O que é que o senhor responde? Eu não fico chateado, fico raiva. É diferente. É pior. Tudo que acontece de mal na vida, eu falei isso, vai falar, está falando a mesma coisa com o diálogo passado. Isso, isso. Aí eu vou falar de novo. Isso. Vai falar. Ah, homem bebe demais, homem faz é agressivo, homem faz... Culpa de tranca-rua que tá na sua vida. É. Vai procurar o aleluia. Não consegue o empregador, é tranca-rua que tá trancando o seu caminho. A mulher rapariga é Maria Padilha que tá na sua essência. Então, menino, tem que se pensar o que é espiritualidade. Tranca-rua não tá pra trancar a vida de ninguém. Pra ajudar. Agora, se o cara é preguiçoso, vagabundo, e não consegue as coisas porque não busca, porque não merece, o que, que eu tenho a ver com isso? Eu tô é muito é longe dele, viu, meu? Pode sim. Questão. Como que o senhor recebe um elogio? Como voz. O Exu não muda muita coisa. O Exu não é orixá e deuses, né? O Exu é uma entidade que já foi humana, que se trabalha hoje como espírito para ajudar o ser encarnado. Me elogiar é você vir falar comigo, agradecer, agradecido pela ajuda, me pedir ajuda, eu puder ajudar e vim me agradecer. E eu também gosto de um bom escador, se quiser me dar também. Não fico chateado não, viu, mulher? Quando alguém faz um trabalho para uma outra pessoa, ela já acerta nessa vida ou fica para depois do desencarne? Depende, mulher. Depende? Depende. Uhum. Mas já não prestou atenção em muita pessoa que só faz coisa errada e nessa terra ela só se dá bem? Sim. Que ela acha que fiz uma vez e não deu nada. Fiz a segunda, ninguém está vendo. E vai fazendo e vai se enriquecendo em cima dos outros. O garfo para ele tá afiado já, esperando a hora do desencarne dele, para ele ver toda a merda que ele fez a vida inteira. Ele vai sofrer tudo pós-vida. E se tem aqueles que, se em vida mesmo, como se é muito ruim, viu, moleque? Sim. Fazer, principalmente médico que gosta de fazer uma amarração, médico que gosta de fazer entrega no cemitério para matar os outros. O que faz? Volta para ele. Aí ele paga em vida. Uma doença, definhando. Aí lá na frente, que já fez tanta merda, corre para aleluia. Aí é esses aí que falam de mim. Tranca-rua que fez isso comigo. Viu, meu filho? É onde que eu fico. O cavalo escolheu. Muitas vezes se trabalha com tranca-rua não aprova, vai embora. Aí encosta o quiumba, que tem também as energias e aceita por causa de um parafo ou alguma coisa que seja, fazer o trabalho e se passa por mim. E faz. É. Ah, é porque eu fiz isso, tranca-rua permitiu eu fazer, agora estou pagando. A culpa é minha, não é dele que quis ganhar o pataco em cima, deixa. A gente vendo a manifestação de algumas entidades do Pai Dimi de Oxóssi, a gente percebe que vocês são bem, assim, obviamente diferentes personalidades no mesmo aparelho. Ele disse até que teve uma situação onde precisou fazer um trabalho específico, onde ele tem um certo receio com ver aquilo, e aí o senhor deixou ele ver. Ah! Porcaria, ele, meu. Como assim, senhor? Eu já sabia da missão dele nessa época de ser zelador de uma casa. Certo. E a espiritualidade dele colocou ele para fazer essa aprendizado numa outra casa, para quando ter a cor da casa dele, ele saber cuidar independente de que ou não. Sim. Tem fundamento, não vou estar tendo tempo para estar fazendo. Não quero ensiná-lo. Que foi um corte, eu aparo no cavalo das incorporações dele. E nesse certo dia, eu se fui fazer o corte para ele, que a mãe de santo dele pediu para ele fazer, para ele não, para Exu fazer, e eu falei, venha cá, eu vou lhe ensinar. E abri a visão do moleque. Nisso, se ele tivesse, como que fala? Defecava. Ah, ele tem nojo. Tem nojo. Essas coisas. É. O senhor estava ensinando ele ali ter condição de ter mão de faca. É, como que se corta o piu-piu lá? Sim. Se é pra cá, se é pra lá, se é de cima pra baixo, se é de baixo pra cima. Certo. O que se precisa falar, o que não precisa falar. Ele acabou que me atrapalhando, porque eu fiquei com dúvida. E eu tive que subir e descer de novo e terminar o que eu tinha que fazer. Aí hoje ele pede para eu ensinar, não vou mais. Na hora certa ele aprende. Entendi. Então, por que que o senhor apaga ele nas incorporações? Ele não precisa saber o que eu faço. Ele? Quando dizem que é bom ter incorporação semiconsciente, daí, porque daí o médium aprende também. O senhor já não concorda muito com isso? Concordo e não concordo. Eu fui tentar fazer semiconsciente, mas o cavalo não deu certo. Eu precisei conquistar ele primeiro, que quando se fala onde eu vou arriar, ele não se preocupa se vai fazer um bom ou mau trabalho. Diferente do seu centro catacumba, que nós conheceu, ele tem receio. O médium? O médium. É, a entidade, ela trabalha da maneira que ela tem que trabalhar. Mas isso existe entre os médiums, de gostar de um dia mais ou de outro. Ah. Isso atrapalha. Então, para eu ganhar essa confiança, as minhas primeiras incorporações, foi totalmente inconsciente. Para ele ter certeza daquela energia que está ali. Quando eu quis ensiná-lo, ele não foi um bom aluno, como se falasse. Sim. Se não é um bom aluno, mas expulso da classe. É. Ele foi. Na hora certa eu chamo ele. E tenho certeza que na próxima vez que eu chamar ele, ele vai entender o que aconteceu. Claro. Por exemplo, no momento agora, se trouxer ele não sabe nada do que foi falado. Ele, o preto velho dele, quando for passar um banho, uma minonga, ele aprende que o velho já tem essa manipulação de energia com ele. E pelo que aconteceu comigo, ele já não duvida. Tem essa confiança. É só em algumas situações. Tá, mano? Às vezes o senhor, eu ouvi histórias que o senhor passa um banho para alguém, ou receita alguma forma para se limpar, ou alguma receita, alguma coisa para a pessoa. E às vezes a pessoa liga para ele, porque esqueceu o que o senhor falou, ou como que era certo o banho que o senhor pediu para tomar. E daí ele diz assim, o senhor sabe o que passou, eu não sei. É, moleque. O povo confunde muito a entidade com o médico, porque a entidade sabe, o médico tem que saber. Uhum. Muitas das vezes tem que saber também. Tem. Tem. Por isso que é a sintonia, entidade, médico. Quando se passa num trabalho, que é isso que eu queria passar para ele, esse ensinamento de banho, que não precisa eu estar incorporando para estar ensinando alguma coisa para ele ou para alguém. Está com problema, eu já passei como que se faz. Não precisa de eu estar Mariano para falar uma coisa que eu falo toda semana, vamos dizer assim. Então, moleque, o que eu falo? Para quem essa casa que vem falar comigo, preste atenção no que eu falo. Só isso. Teu cavalo não vai saber te explicar. A gira deixou na casa, não é toda semana, é uma vez no mês, então tem que aproveitar e prestar atenção. Para tirar dúvida, é só no outro. Na lua pequena. Ah, seu Exu, existe diferença entre Exu ou muda somente o nome? Em relação a quê? A diferença do Exu com o outro é a linhagem, né? É. E a atividade de trabalho. É como trabalho. Mas Exu trabalha tudo para a lei maior. A maioria. É a lei maior. Seu Sete Catacuma trabalha também na lei maior, mas numa vibração mais baixa. Querendo ou não, trabalha também para a lei maior, que é o resgate das almas, né? Certo. Ordenado pelo Exu Caveira. Pelo Exu Caveira? É. Às vezes a gente diz assim, quando a gente trabalha para a caridade, por que que a gente passa por tanta provação? Moleque. Isso. A aprovação é principalmente para os médicos, para ver se vai ter fé. Muitas das vezes acontece de um filho, está tudo muito bom, aí ele vem feliz para o terreiro, ele faz questão de incorporar o guia, ele atende, vê com o preto velho, o caboclo, o baiano, o Exu, consultou muita gente e fica alegre que está tendo resultado. Aí se acontece uma dificuldade ou dentro do terreiro ou fora dele, para se testar se ele vai ter a mesma fé que se estivesse tudo muito bom. E muitos já ficam por aí no caminho. Enquanto está servindo para ele, está muito bom. Começou a pisar nos espinhos, ele para de andar e volta para trás. Às vezes é só dois passos de espinho, o terceiro já se acaba. É aí que se vê a fé. E cada um que se a espiritualidade testa, se vai estar do lado dela, se tiver bom ou se estiver na dificuldade. Porque isso aqui, ele tem que funcionar. Está no bom ou está no ruim. Tendo batata ou sem batata. Com saúde ou sem saúde. Vai trabalhar, porque é trabalhando que vai conseguir resolver essa dificuldade que vai estar se passando. E a espiritualidade, principalmente dos médios iniciantes, se prova muito e vai se provar. Viu, moleque? Outra entidade, outro Exu, já falou que o ser humano vive de autossabotagem e autolimitação. Diz que 95% das pessoas está ali no piloto automático. Sim, no mau sentido, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco disso. Por que que essa humanidade vive assim? Repete para mim, fazendo favor. Por que que a humanidade vive no piloto automático no que se refere a autossabotagem e autolimitação no dia a dia? Autossabotagem é que ele é corrupto, ele se vende. Muito pelo patato, muito pelo conforto. Sim. Não se quer sair da sua zona de conforto. Vamos falar, esse é o português, da terra de vocês. Às vezes, está acostumado a ir no terreiro uma quarta-feira. Oh. No sábado, se tem algum evento, oh, vai estar percebendo o meu rosto, né, moleque? Por que eu estou fazendo essa cara? Sim. Se tem um evento fora do calendário do terreiro, não acha uma alma-viva, porque tem que sair da sua zona de conforto. Se está no automático, ele sabe que a quarta-feira vem para o terreiro, na quinta ele fica em casa coçando o saco. Só que na quinta tem alguma coisa no terreiro que se precisa dos médios da casa. Só que se ele não ficar ligado, o piloto automático faz ele esquecer, quando vê ele lembra, já acabou. Isso. isso é descansar na vida e descansar na espiritualidade. Como o Preto Velho ensinou e eu ensino, médico não é só quarta e sábado ou qualquer gira que seja dentro da casa. É dentro e fora, principalmente fora do terreiro. Porque no terreiro o médico não faz nada, quem faz é o espírito. Viu, moleque? Certo. Então ele tem que carregar os ensinamentos das entidades, o que ele aprende dentro da seara, ele carregar para fora da seara. Esse é o verdadeiro médico. Quando tem uma pessoa mais, assim, já alcançou seus 40 anos, já 50, já viveu a vida inteira na Igreja Católica, sempre teve essa ideia de Exu, da Umbanda, e agora está se abrindo para esse novo mundo, está se permitindo ver além do preconceito. Que ensinamento o senhor passa para essas pessoas? Nunca é tarde. Nunca é tarde para se sair da ignorância. Essa é a palavra, tá, mulher? É. Se vós hoje teve uma oportunidade de se conhecer um Exu trabalhador, um preto velho trabalhador, um baiano trabalhador, um malandro trabalhador, se deu a oportunidade e se abre para os ensinamentos que cada entidade tem e que te passa, se desmistifique esse sentimento de preconceito e ignorância, que não se tem idade para isso. Enquanto está vivo, ainda tem porta aberta para vós vencer a sua própria ignorância. Claro. E se a pessoa tem mediunidade, está passando mal por causa daquilo, e quer ir, mas ainda tem aquela resistência? Acompanhou meu cavalo nessa semana, né, moleque? E sabe que ele faz esses andadores aí na cidade, fazendo limpeza e Exu desce, trabalha. Sim, limpeza nos lares, né, seu Exu? É. E Exu? Esse o senhor não deixa cobrar? Não. Isso é uma caridade. Claro. Né, moleque? Mas... se trazer energia pra dentro de uma casa que está sendo obsediada. Para isso ser feito, tem que ser pedido do preto velho ou pedido meu. Se chegar alguém que meu cavalo nunca viu, falar, eu quero que faça uma limpeza assim, assim, assado. Meu cavalo tem a opção de querer ir ou não. Mas quando é ordenado, tem que ir. Essa é a missão dele. Entendi. Então, voltando à vossa resposta, Mas acompanhou o limpador e a moça lá, escutou, deixou, não sei se vós escutou, isso que vós perguntou. Não prestou atenção? Não. Veio vossas entidades que não deixou vós ouvir, porque era uma coisa particular, né, moleque? Ah. É isso que as entidades fazem com muito medo. Então, não ouvi não. A moça, ela precisa trabalhar. Ah. Só que a família dela não gosta. É católica. A mãe dela é ministra da Igreja Católica, que por incrível que pareça, meu cavalo é filho dela. Nossa! E neto da ministra. Graças a Deus. E ela tem essa missão como a do meu cavalo. E se libertar primeiramente o que lhe acompanha, se colocar sua pentapela para trabalho, se colocar sua pombogira para trabalho, se colocar toda a sua linhagem de trabalho, porque do jeito que está, ela está sofrendo e vai se manter sofrendo por causa de quê? Ignorância. O coração dela já pede, mas o que não deixa é o que os outros vão pensar. Ah. Eu já aceitei, mas o que meu mamá vai pensar se eu seguir por esse caminho? Realmente. Cabeça dela. É legítima a preocupação. Exatamente, deixa eu entender. E eu lhe respondi, mas acho que meu cavalo estava no lugar onde está hoje, se ele pensasse como vós. Nossa. Vossa mamá foi católica. Vós são 6-2, era evangélico. Aí pode. Ah, um respeita o outro também, não é? É, ué. Se eles respeitaram o evangelho, por que não respeitar a Umbanda? Sobretudo se eles já descobriram que a Umbanda não é o que os outros acreditam, né? Muitas vezes as pessoas se privam da própria felicidade para dar felicidade para os outros. É. E que nem é uma felicidade real, né? É para alimentar o preconceito dos outros. Para não deixar de ficar triste. É. Sim, uma forma de respeito, mas é ainda alimentar, né? Mas ainda, nesse tipo de trabalho, eu ainda falo que tem que ser um pouco egoísta, pensar em vós ser mesmo. É. Porque quem sofre a batalha do espiritual é vós ser, não é eles. Entendi. E na verdade, ser egoísta é você continuar sofrendo, né? Porque até o outro que te ama quer te ver bem. Na verdade, vós está sendo egoísta. Porque vós não quer se mostrar o que vós realmente é. E seguir o vosso caminho, né? Exatamente. Claro, claro. Porque no fundo, a mãe, os familiares, quer ver a pessoa bem. Moleque, se perguntar por restante da família do meu cavalo, fazer uma comparação de quando ele era porcaria vagabundo e onde ele está, se ele é uma pessoa melhor ou não, todo mundo responde que ele é melhor. Mas não aceita estar com o eixo arriado no lombo. Bom para ele, fez, mas eu não aceito. Que é a hipocrisia, né? Exatamente. Do que adianta meu cavalo estar no aleluia, sendo um alcoólatra, um drogado, ou fazendo mal para Raimundo e todo mundo? Vale nada. Claro. Não é melhor ele estar trabalhando no terreiro e pregando a paz, o amor e a caridade. E se alguém passa aqui, ele estende a mão e traz para dentro para ajudar? Sim. Qual que está certo, qual que está errado? Claro. Na visão divina, tá, mulher? Uhum. Porque nessa terra a visão de vocês são seres, não tem certo, não tem errado. Porque são seres, não cabe julgar ninguém. Claro. Essa é uma delas, né? É. Você não pode julgar a religião do próximo. Claro. E engraçado que na católica também ensina isso, né? Ensina por cima, né, mano? É. Ensina, mas não cobra. É. Essa é a... Mas não viu o que tem. Não estou falando mal do catolicismo, tá, meu moleque? Povo entender. A pessoa não tem religião, não frequenta a igreja, não faz nada. Qual que é a religião dela? Católica. Pode prestar sentido. Qual que é a sua religião? Sou católico. Vai na igreja? Não. Já foi na igreja? Não. Então vai dizer o quê? Sou católico. Sim, verdade. Não, católico é aquele que frequenta a igreja católica. E é onde muito se engana sobre a Umbanda, viu, moleque, que eu vou falar agora. Muitos pensam que ser umbandista é só o espírito que incorpora a guia. E tá errado. Umbandista é aquele que é adepto da religião, tanto incorporando quanto quem vem consultar com os guias. Senão, para ser católico, vai ter que ser padre. Ou para ser evangélico, pastor. Claro. Não é verdade? Sim. Então muito fala, vai no terreiro, pede a bênção do preto velho, toma o axé de Exu, mas é o quê? Sou católico. Não, mas é o bandeiro, mas frequenta a Umbanda. Ah, mas eu não incorporo. Muitos consulentes pensam assim. E tá errado. Certo. Graças a Deus. Então vamos lá. As pessoas gostariam de ouvir mais, seu Exu, o senhor falar sobre o trabalho de resgate de espíritos que ainda se comprazem no mal. Vamos separar um pouco isso. O resgate acontece quando o espírito já não mais se compraz no mal, ou vocês ficam ali batalhando para ele parar de ser mal e ser bom? Moleque, eu já falei um pouco isso no passado, vou falar. Se tem o espírito que se resgata ele da dimensão de vós são seres aqui, que se leva para o umbral. E muitos, quando desfalecem, já se vai direto para o umbral. Não é trancar a roda sete cruzilhada que vai no umbral buscar ele. Se é o catacumba, é o caveira, tudo. E se faz um processo de aprendizado, que ele vai se vendo todas as merdas que fez, o tempo lá que ele viveu, até o momento que ele primeiramente se perdoa. Ele não precisa ser bom ou ser ruim. Primeiro ele tem que se perdoar. Aí ele se passa para alguma entidade, se ele tiver afinidade de caveira, puxar ele para a linhagem dele, se começa a trabalhar como caveira. Se caveira não aceitar, ele joga para outro, mas já não está na lama do umbral. Aí se passa para mim, vamos se dizer o caso. Eu vou lhe falar para ele que como o Trancarro da Sete Cruzeada trabalha. Trabalha abertura de caminho, ajudando a seara. Normalmente, não todos, mas normalmente, Trancarroa se carrega uma patente de chefe de casa, chefe de tronqueira, e coordenador e firme. Então, se tem que ter entidade, tem que entender o que é um Trancarroa para se trabalhar numa falange de Trancarroa. Então, no resgate de alma, depende de como se desfaleceu, se foi resgatado um umbral, ou se é aquele espírito obsessor que está atrapalhando cada um aí na vida que não acertou morrer. Aí já é um outro espírito que vai lá fazer esse resgate. Pode ser eu, que é da rua, da inclusa, a chegar na rua, na inclusa, e catar ele lá. E vamos trabalhar. Se está no umbral, eu não tenho acesso lá. Aí já é os espíritos de baixa vibração. Não que Exu Caveira tem baixa vibração, mas ele manipula energia para ele se poder chegar lá e se trazer. E ajudar aquele espírito que está lá no umbral, na lama do umbral. Como se fosse uma lama. Tá, moleque? Aonde que o senhor mora? Na rua, nas encruzilhadas. Principalmente naquela de chão. É onde que eu gosto de arrumar minhas oferendas, tá, moleque? Certo. Basicamente, vocês não têm necessidade do descanso material? Não. Então, só não dorme. Não dorme mais? Não. Não se alimenta mais? Não faz sexador, não faz nada. Nada? Nada. Então, vocês estão 24 horas à disposição da lei maior? É. Espírito não tem hora, moleque. Uhum. Não tem hora pra nada. Só pra trabalhar. Acontece desavença entre Exu e Pombogira? Oh, toda hora. Dá um exemplo de uma, por gentileza. Dentro da casa. Já se teve uma confusão com sete saias aqui dentro dessa seara. Durante uma troca de olhar, eu e ela tá se comunicando. Eu não preciso falar nada, ela não fala nada. E eu, oferecido por ser dono da esquerda, e ela se põe como dona das Pombogiras na esquerda, uhum. E eu quis coordenar uma Pombogira. Ah. E ela falou, ó, acabou, senhor. Quem vai mexer aqui sou eu. Sim. Eu respeitei. É. Só que se ela não der conta, eu tenho que passar por cima dela e resolver. Então. Entendeu, moleque? E ela deu conta? Deu sim, ela sempre dá conta. Ah. Porreta ela. Porreta? É. Mas aí no astral acontece desavença entre vocês? Sim. Dá um exemplo. Energia de trabalho, eu quero fazer um trabalho de uma maneira, ela quer fazer de outra. Quando eu peço auxílio no meu trabalho, ela quer dar pitaco, eu não aceito e mando ela embora, deixa eu fazer sozinho. Uhum. Quando ela me chama, eu quero colocar do meu jeito, ela quer colocar dela, eu vou embora. Tô resumindo, tá, moleque? Mas claro. Acontece muito mais coisa lá. Uhum. Não cabe falar que isso não vai ser de aprendizado pra ninguém. Tá certo. Quando não tem ocorrência no mundo espiritual de resgate, o trabalho na Terra, o senhor faz o quê? O senhor tem momento de lazer? Não. Meu lazer é cuidar do meu cavalo. Esse é meu lazer e faço com muito amor, viu, moleque? Uhum. Porque ele cuida muito bem de mim. Ah. Sempre quando pode, ele me cuida, ele me traz o que eu preciso. Quando ele não pode, eu dou jeito pra ele poder. Tá, moleque? Quando fazem trabalho interreligiosos, e se comprova que o Exu não é nada do que pensavam, daí justificam dizendo que o diabo é melindroso, ele sabe disfarçar um ser bondoso ali. Quando a pessoa viu que perdeu a batalha, porque Exu não é o que ela achava que era, daí dá desculpa porque o demônio é enganoso. Como que o senhor vê isso? Enganoso é ele que pensa dessa maneira, ignorante. Porra, você vai ver, conversou com o Exu. Mas ouviu o que precisava ser dito. E aquilo foi bom pra vós? Que demônio que faz alguma coisa boa pra vós? Né, moleque? Sim. Meu cavalo que fala. Se tranca a rua for demônio, eu vou adorar o demônio. Oh. E aí a gente até talvez tenha falado um pouco, não me lembro, sobre essa ideia de demônio. Nós falamos na próxima passada. Falando. Então, começou muito, moleque. Sobre isso, né? Porra. Então, assim, tem alguma coisa que o senhor quer acrescentar ou aquilo lá tá bom? É, eu não tenho muito o que falar, porque isso aí é uma conversa que o povo entende de uma maneira, outro entende de outra. Eu não falo, se vai perguntar como que é. O Exu fala que é assim. Espírito que nunca teve em terra e muito vai me questionar e eu não ligo com isso, como já falei pra vós. Se quiser falar de mim, fala, não tem problema. Eu já falei, aquele que duvida, quer falar de mim, fala, mas aquele que duvidar de mim, ele toma. Eu não falei isso também na próxima? Sim. E aí toma de que jeito? Da própria espiritualidade, moleque. Uhum. Porque se deve ter o respeito e o amor para aquela entidade que está ali fazendo um trabalho sério. Não precisa, médio, estar tá mudando voz, mudando fisionomia, andando torto, para se ter uma energia lá. É muito falar, por que vai estar tá falando isso? Vai mudar a voz do meu vosso cavalo. Muda que eu trabalho assim. Vai. Você já mandou recado. Não é verdade? Então, mas não é necessário que isso aconteça. Não. Lógico que não. Às vezes aquele que não precisa mudar a voz ou mudar a feição é um médium muito mais aflorado do que aquele que precisa mudar. Porque gasta muita energia do espírito para se fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Uhum. Mas tá vendo o suador que meu cavalo está? Não só por causa que essa cidade é quente. Porque se está fresco, ele soa da mesma maneira. Ah, o povo que da casa sabe. E o preto velho não soa ele. Quem soa o cavalo é baiano e peixe. É as duas entidades que se trabalha muito e de forçar ele nas características que ele precisa trabalhar. Aquele que não se muda a voz, não se muda a portar. Eu já vi preto velho trabalhar de pé. E trabalhar muito melhor, me perdoe a palavra do dono da casa, do que o Moçambique. Eita. Tá, meu filho? Uhum. Então eu quero deixar um exemplo para aqueles que julgam a espiritualidade. Uhum. Que não se precisa mudar a voz, não precisa rolar andar na brasa. Porque com o Exu andar na brasa, se é um mistificador, na terra de vós você existe coisa que passa na sola, uhum, que ele anda na brasa, ele não sente. Ah. Então, o Exu que se passa por uma porcaria dessa de ser provado para andar na brasa, ele é mais sem vergonha do que quem pediu. Porque Exu não precisa provar nada para ninguém. Se não acredita em mim, a porta está bem ali, pode ir embora. Fica à vontade. E quando se diz assim de ir embora ou ir acreditar em mim, vocês veem problema em frequentar o Espiritismo e a Umbanda? Não. Não vê? Não. Ao mesmo tempo? Não. E se frequentar duas casas de Umbanda? Cada um é cada um, né? Uhum. O problema é de quem procura. Uhum. Sabe o que eu acho problema? Uhum. Se lá no kardecismo, ele pega orientação de um mentor, que faz aquele ritual, alguma coisa que ele passa lá, que ele faz com o coração, vai dar certo. Se ele vem aqui e fala com o Tranca-Rua, mesmo que ele foi lá no mentor, vem trabalhar comigo, passar um ritual, fazer decoração, vai dar certo. Aí, ó, a diferença agora. Se ele for lá, passa no ritual de lá, em outro médico, faz os três rituais de lá, aí vem Tranca-Rua, vem no Veludo, vem no Capa Preta, passa três rituais diferentes, faz os três, ele tá arrumando uma bela de uma confusão na cabeça dele. Entendi. O Banda trabalha uma energia, Kardec trabalha uma energia, o Evangelho trabalha uma energia, o Católico trabalha uma energia. Não vou ser hipócrita de falar que não existe aleluia, bondade. Eu vou dar uma dica para quem não gosta de Umbanda. Eu acho que um Exu falou isso aí para vocês, tá, moleque? Sim. Não gosta de Umbanda, não gosta de Kardec, não gosta de Candomblé. Gosta da aleluia? Não procure a casa mais cheia. Procure a casa mais vazia que tem. Aquela mais simples. Que ali se prega a palavra lá de cima. Não se prega a palavra do homem da terra, que é o Batá. Uma mensagem, tá? Que foi de necessidade, deixa eu falar agora. Foi. Mas acontece que também existe casa grande onde a vaidade não impera? É o que mais existe, moleque. É o que mais existe onde a vaidade impera. Mas acontece que existe casa onde a vaidade não impera e ela é grande? Onde não tem vaidade? Grande em matéria ou grande em espírito? Em matéria. Dá com uns 400 médios. Existe. Não dá para generalizar, né? Existe, porque o zelador começou pequeno. No fundo de quintal. Você tem 30 anos de macumba nas costas. 400 médios. Se eu tivesse 400 médios aqui, moleque, essa casa dava um brinco. O que é isso, um brinco? Lindo, maravilhoso. Só que aí é onde entra o sacerdote. Por que tão um templo lindo, maravilhoso? Você tem que mudar o jeito de atender. Ah. Mas entendeu o que eu quis dizer? Sim, da prioridade dos melhores. Para aquele que dá mais. Ah, é. Aquele que nunca deu nada, tá ali. Aquele que dá tem prioridade. Não. A partir disso, já começa a casa andar para trás. Mesmo que o material esteja lindo, mas a energia está fraca. Porque já se foge da missão. Por isso que tem entidade que não deixa a casa passar daquilo ali. Ah, não deixa. A entidade não deixa. Ou seja, a pessoa quer mais filho, mas nunca tem, não sabe por quê. Pode acontecer de a entidade estar brecando. Exatamente. Esse número de filhos, porque é o que dá para atender. Porque se tiver mais, entra a vaidade, né? Vaidade é? É. Do dirigente? Exatamente. Se começa a arrecadar muito patá, que é a casa, quando é séria, você tem um patá de 2 metros para se comprar elástico, comprar imagem, se montar um altar, pintar o chão, se manter luz, se manter tudo. Só que não é cobrado. E quem vem buscar? É cada um tem sua obrigação de cuidar dos seus guias e onde seus guias trabalham. Não tem por que ficar só pro zelador. Cuidar do guia dos outros. Então eu falo, tem os guias, as entidades e a espiritualidade, ela limita. 40 filhos fazendo que o pagador do que o zelador faz. Dá tanto para dar. Por exemplo, dando exemplo, tá, moleque? dá para fazer o costeador de todo o ritual, dá para fazer uma melhora aqui, acolá. Se consegue dar um sacolão para alguém que precisa, se consegue. Sempre com muita dificuldade. Quando você tem 400 filhos, você sobra um patalho. E você sobra um patalho, ele arruma o terreno. De início é muito bom, arruma. Só que chega um tempo que não tem mais para o que arrumar e aonde arrumar. Aí começa a enfeitar. É. Enfeitou, já se começa a sobrar ainda mais patalho. É onde começa a pegar o patalho. Eita. Tentação, né? É, vaidade. No enfeite já está errado. Mas ainda começa a chegar nesse ponto. Ah, se tem muito terreiro, não vai fazer falta. Eu já trabalhei muito. Aí ela começa a arrumar desculpa e mecanismo para ela poder pegar o patalho. Já consegui colocar a casa com o meu quis, ou como a espiritualidade quis. Então agora eu posso pegar. Ele já tem 30 anos de casa, ele já acha que sabe de tudo, é onde começa a fazer merda. Esse é o grande problema da espiritualidade hoje. E toda qualquer confusão, pode fazer pesquisador aí, viu, moleque? Vai só ser dessa região acá. Que vai só ser quem anda o Brasil todo, né, moleque? Sim, senhor. Maiores confusão envolvendo sacerdote, se passa de sacerdote acima de 25 anos em casa. Que é onde ele acha que não precisa provar nada para ninguém. Já os outros precisam dele, ele não precisa de ninguém. Que aí ele não precisa de médico, ou ele não precisa de espírito, me perdoe a palavra. De espírito. O espírito está fazendo favor para ele, porque ele é muito bom, entendeu? Sim. Isso que eu vou falar vai de uma conversa, viu, moleque? Vai. Eu não tô nem aí. Pode dar pau. Não vou falar. Graças a Deus. Então, o que mais decepciona o senhor hoje no comportamento do ser humano quando ele tem o poder na mão? Vaidade. Ego. Pode quer saber quem é a pessoa, dá o poder para ela. Agora conhece a verdadeira pessoa que ela é. Ah, claro. Que muita pessoa, principalmente aquela que vem mais humilde, onde falam assim, viu, moleque? Começa um negócio, começa alguma coisa, um serviço, é aquele mais simpático, é aquele que te dá um abraço, é aquele que vem como um menino, vamos falar assim. Te elogia demais. Cuidado, que é esse aí que vai te passar para trás. Viu, moleque? Esse em qualquer sentido da vida. Aquele que te... Como que os cavalos da terra falam? Mas sabe, moleque? Quando você alisa demais alguém... Puxa saco. É. Quando você é puxa saco, ele puxa qualquer coisa. Esse é o Exu. Nós estamos chegando aqui perto de 10 minutos finais. Mas já, moleque? É. Pedi ao senhor se o senhor não podia ficar para mais uma prosa. Até duas. Graças a Deus. Então, mas só que nesse primeiro encontro, ensina a gente um pouco sobre essa ideia de forma-pensamento. Que acredita-se que, às vezes, uma limpeza que vocês fazem na aula da pessoa tem ali formas, pensamentos também que se agregam. E o Exu vai e limpa. E essas formas, pensamentos, às vezes cria a vida real. Como é que é isso, seu Exu? Como que é isso? Como são? O senhor... Troca isso aqui pra mim. Como que o senhor lida com elas? Forma pensamento, eu te dou um exemplo bem básico. E eu vou explicar o que eu pergunto. Sim. Ou pensamento é uma gravidez psicológica. A mulher pensa que está prenha, se dá o enjoo, se cresce até a barriga dela, se cresce e ela não tem nada. Ela tem tanta fé que ela está grávida, o organismo dela, o mecanismo dela, que é material, começa a desenvolver como se tivesse um embrião. Força, pensamento. Então, seu pensamento tem força. E se vós pensar que vós é um derrotado, vós vai estar derrotado. Se vós pensar que é um vitorioso, vós é vitorioso. Deus, a maioria das pessoas se procura a casa, se está numa lama de pensamento, que não é espírito, não é feitiço, não é nada, pensamento. Deixa eu falar, para de pensar essa porcaria, e pensa positivo. Mas é tão difícil, minha vida está difícil. Por que vai pensar assim que está difícil, porra? Aí ele, por isso que Exu tem que falar dura, viu, moleque? Porque se o preto velho fala a mesma coisa, mas fala macio, fala, passa a mão na cabeça, aí ele fala, tá bom, preto velho. Não entendeu nada que o preto velho falou. Fica me desfio pra lá, me desfio pra cá, e não entende nada. Aí vem Exu, já fala logo rasgado, ele se impressiona. Agora eu vou fazer. Eu vou pelo menos tentar fazer. Aí é onde que dá o resultado. Aí fala, ah, deu o resultado, deixa eu falar. Quando se trata de magia, se é um problema de magia, o peito velho resolve com um queixo, tá? Num caso desse eu precisei fazer alguma magia. Só falei com ele, ele mudou o jeito de pensar. E as coisas para ele melhorou. Deu meio que um susto aí e acordou. Vai não ver o quatro rodas que não tem que fazer o empurrador dele sair nessa descida aí? Não é. Já vi meu cavalo fazer muito com essa pegada no rodo dele. É. Tá. Mais ou menos isso aí. Parece. O senhor acredita que além do culto, a Umbanda precisa instruir os médiuns? Claro. Muitas entidades, isso não digo que não são totalmente evoluídas, mas tem aquelas que respeitam muito a vontade do médico. Principalmente na linha da escrita. Se não tem um estudo, ela deixa muita brecha para a entidade trabalhar da maneira que ela quiser. É onde acontece fazer alguma coisa errada. Se é um médico estudado, sabe que um fundamento assim não pode, aquilo ali não pode, que a casa não permite, a entidade vai trabalhar com as informações que o médio passa, que o médio autoriza a fazer. Por isso que se deve ter o estudo. Tá, mulher? Claro que sim. O que que... A atitude que o senhor tem quando o seu médium desafia o senhor a provar para ele que o senhor incorpora, ou é a mesma atitude que os outros Exu tentam com os outros médiums, ou cada um age de um jeito? Cada um de um jeito. Com esse cavalo duvidou de mim, só quando abri a missão dele lá. Duvidou? Só duvidou. Duvidou o quê? O senhor estava ali? Que eu subi e deixei ele para fazer o corte. Que eu falei lá do corte. Sim, mas ele duvidou do quê? Que eu fiz a subida. Ah. O primeiro pensamento dele foi que eu fiz a subida. Ele duvidou que o senhor estava ali. Aí ele tentou fazer a movimentação dele e ficou no lugar. Fora. Só que já gerou a dúvida, eu não consigo trabalhar da maneira que eu preciso trabalhar. Quando se tem confiança, médio cavalo, médio espírito, flui normalmente, ele vendo, não vendo. Tá, mulher? Então eu precisei fazer exatamente a subida para ser chamado de novo, que eu apaguei novamente, terminei de fazer meu trabalho. porque o chefe da linha, que se chamava Zé Pelintra, pegou meu cavalo e falou a mesma coisa que eu tô falando pra vós. É. Que eu queria ensiná-lo e que ele atrapalhou o andamento do trabalho. Não o Exu, mas o cavalo. Então, meu cavalo, com esse cavalo, foi a única vez que ele quis duvidar, mas ele nunca me testou. Se ele me testar, eu passo. Quero ver se eu testar ele, se ele passa. Então, como que seria o teste do médium para o espírito? E depois explica como que seria o teste do espírito para com o médium. Moleque, ele sabe de todos os meus fundamentos e o que eu aceito e o que eu não aceito ele fazer nessa terra, porque eu falo muito com ele. O teste dele seria ele vir falar para mim, fazer ou falar e me mostrar para ele alguma situação de alguém, ou ele fazer o riscar pólvora na mão, na cabeça, na língua, alguma coisa. Tô falando aleatório, tá? Claro. Porque ele nem pensa em fazer uma coisa dessa. E o meu caso, o meu cavalo, antes de conhecer a saia dele, era mulherengo, tá? Muito. Ele sabe que eu odeio traição. Não gosto. Principalmente de filho meu. Eu arrumo uma rapariga pra ele, da mais bonita que tem. Do jeito que ele gosta, coloco na frente dele para ver o que ele vai fazer. Esse é o teste que eu faço com ele. Porque o Exu testa naquilo que você gosta. Claro. Aí eu quero ver o que, que ele vai fazer. Se ele vai respeitar a doutrina. Se é o médico de um bando de sacerdote, fora de casa também. Porque o senhor é testado para saber se o senhor é Exu e tem responsabilidade. E se eu, eu posso ser chefe da esquerda dentro dessa casa? Nada mais justo, né, do que testar na mesma altura. Ou até mais. Então dá uma mensagem final, seu Tracaruas, para esse encontro inicial que a gente teve, todos que nos acompanharam aí. O que precisa levar e não esquecer na cabeça. Se ame, né, moleque? Se respeite o próximo. Se é budista, evangélico, que for, respeite seu irmão. Não quer impor o que você acredita. Se ele for de Umbanda, os caminhos dele vão levar ele a Umbanda. Se for do Candomblé, vai levar o Candomblé. Se for do Aleluia, que ele vá para o Aleluia. Exu não tem preconceito nenhum numa aleluia. Se falar aqueles espíritos vampirizadores, zombeteiros, se passar por mim. Eu não gosto quando as pessoas falam com aquilo sobre mim. É diferente. Ele se passar por mim e as pessoas acreditarem que sou eu. Não é diferente? Sim. Não vai falar que eu estou entrando em contradição. Que eu estou falando. Mas eu respeito até as entidades que se passam por mim. Que ela quer denegrir a minha imagem. Porque eu tenho força para retirar elas de lá. Eles só não me cutumam lá. Porque senão não existia aquela safadeza. Por que, que eles não me cutuam? Porque não é interessante para eles. Aquilo. E tem muita igreja que tem mesmo aquela porcaria lá, existe. Tem muita igreja que paga os outros lá para fazer fingidor, ficar lá fazendo aquela coisa lá. Tá bom, moleque? Existe e tem esse aleluia que não existe. Que põe povo lá para ficar torto lá e ficar arrastando no chão, que vai destruir, que vai matar. Algum é quiumba mesmo. Algum é um humano fingindo, moleque. Entendi, mas alguma é realmente espírito. Realmente é quiumba. E às vezes é Exu mesmo. É. Pode prestar sentido, eu faço pedido para um bandista fazer assistidor do quadrado. Eu peço. Pode ver. Pode ser um dia ou outro. que vai ver um dia, vai ver que o pastor, que é o bom da boca lá, que quando é o Quilba mesmo, ele arregala o olho desse tamanho. Quando ele sabe que é a pessoa que está fingindo lá, ele tem muito poder por cima dele. E rola, e fala, e eu bato cabeça para ele no chão e vira um cacete. Mas na hora que é o verdadeiro que está lá, regala o olho desse tamanho. E manda ver a espiritualidade que põe lá para ver o que ele faz. Deu muito. Então, no próximo encontro, você vai começar falando de onde que o senhor tira a força que o senhor tem para fazer o que faz. Tá bom. Muito obrigado, Sérgio. Principalmente nos médios iniciantes. Se prova muito.